maçã. Serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem. Oh, oh, um trem que tem, que tem, que tem a ignição de ser pó. Tem porque além disso dó, mini semini se cose. Semei. Semei.